me exibindo, mano. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Flexing, flexing, fui parar na lua. Flexing, flexing, fui parar na lua. Flexing, flexing, fui parar na lua. Flexing, flexing, fui parar na lua. Nego, olha, porque ando congelado. Tá tão frio que fiquei até gripado. Yeah, yeah, yeah, meu copo lotado. Com esse mole, nego, fico bem chapado. Na Bugatti, Peri tem ultrapassagem. Cansado de carro, quero espaçonave. Geral tá viajando na minha viagem. Yeah, yeah, yeah. Gringo na cidade. Com pacotes, amor, eu tô bem. Ninguém quis colar comigo quando eu não era ninguém. Hoje chama sua atenção quando mostro VVS. Ficarão observando eu me exibindo na TV. Yeah, yeah. Já falei que o mundo eu vou desbravar. Mano, eu sigo firme, empilhando, eu só sei contar. Jovem Dex tá contando grana dentro de um Jaguar. Já te disse, nego, só entrou no jogo pra ganhar, yeah. Flexing, flexing, foi parar na lua. Flexing, flexing, foi parar na lua. Flexing, flexing, foi parar na lua. Flexing, flexing, foi parar na lua, yeah, yeah. Mas que mistura foi essa, meu mano, que me deixou até com sono. 20 mil no meu bolso, 40 mil pra meu bando, yeah. Só com 17 anos, um garoto de negócio. Já rodei muito de pé, agora de batimóvel, yeah. Tô cansado, o show ontem foi insano. Minha turnê é mundial, olha o que tô conquistando. Foda-se os falsos amigos, nego, eu sei quem são meus manos. Essas minas querem tá comigo porque tô ganhando. Mano, eu tô a mil, ya, ya, ya, ya. Cantando e lucrando, ya, ya, ya, ya. Meus manos que deixam, ya, ya, ya, ya. Seu corpo sangrando, ya, ya, ya, ya. Já falei que o mundo eu vou desbravar. Mano, eu sigo firme, empilhando, eu só sei contar. Jovem Dex tá contando grana dentro do Jaguar. Já te disse, nego, só entrou no jogo pra ganhar, yeah. Flex, flex, foi pra...